Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias eu não sou digno de levá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo do seu celeiro, queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Ahá! Único Deus, único Deus. Deus para conosco, Deus para convosco. Livre desse mundo, livre do sufoco. Onipotente, onisciente, onipresente. Eleve a sua mente de um jeito diferente. Venha pra Jesus, o que morreu na cruz. Vontade, vício, loucura. Só com jejum, Espírito Santo te vigia o dia inteiro. Vencer, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Dê valor a esse nossa santidade. O nosso Deus não é como uma imagem. Ele limpa, purifica, livra, consola. Por isso estou aqui de glória e glória. Mostrou-me os sinais de tua bondade, Deus Todo-Poderoso, Mestre de verdade. Eu te louvarei, glorificarei. Só depois desse sufoco, só a ti eu clamarei. Guardou a nossa alma, somos servos de ti. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, é só por ti. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, tudo é só por ti é um grande refúgio. Mas os mentes fracas só vivem num mundo de rancor, de pobreza, de manipulação. Sem estudo, sem respeito, sem educação. Por isso que a droga domina o país. Político ladrão, honesto na prisão. Crianças nas ruas sem ter o que comer. Certamente é o fraco que vai responder. Na televisão eles fazem o maior B.O. Mas por trás eles são os donos do pó. Nossos pecados na terra é bem discreto. Pesando na balança o ladrão vai para o inferno de majestade. O Senhor está vestido e o viciado fraco atrás de pedra e cachimbo. Vamos respeitar, vamos espelhar em Deus de Abraão que tem a solução. Eu sou um servo, certamente você vai saber que quatro pretos de atitude vai fazer você entender. O dia está chegando e você desandando. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, é só por ti. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, é só por ti. Extrema unção representa e não paga comédia. Quem justifica minha banca é quem nos tirou das trevas. Deus seja louvado, é só por ti, um grande amigo. A família real, a cara no pó, 24 horas entretido em Jesus, em Jesus. O que morreu na cruz, em Jesus, o dono desta luz. Porque, mano, eu quero ver você sempre longe da morte, louvando a Jesus Cristo sempre, sempre com muita sorte. Jesus é o Senhor, morreu por nós. O homem muito fraco aí só pensa em B.O. Então pare e comece a raciocinar e respeitar. Sabe quem? O homem que está lá parado, olhando, vigiando você. Ele te ama, sangue bom, outro proceder. Então siga os caminhos do nosso Senhor, piedoso, amoroso, com muito amor. Aí, vem, vem, vem, Espírito Santo. Ah, ah, ah, ah. Acorda, mano. Essa ideia que eu te dei foi pra você sentir. Sem Jesus, meu truta, sua vida vai cair. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, é só por ti. Por isso que eu te digo, é só por ti. Por isso que eu te digo, diz, é só por ti. Ah, ah, família real, essa é nossa banca, e aí, que tal? Ah, ah, família real, extrema unção, é cada vez aí, mais louco. Ah, ah, vitrine, alfa e ômega, a família que é real. Ah, ah, família real, a família que é real, irmão. Ah, ah, a família que é real, irmão. Ah, ah, família real, essa é nossa banca, e aí, que tal?